Êxito quântico. Capítulo 2. A lei de atração. A segunda lei universal do êxito. Cada pessoa está rodeada por uma atmosfera do pensamento, através deste poder estamos ou atraindo ou afastando. O semelhante atrai seu semelhante. Atraímos só o que somos em nossa mente. Ernest Holmes. Enquanto a primeira lei do êxito se refere ao que crias, a segunda, a lei de atração, se refere ao que atrais. Estas duas forças juntas têm um impacto mais significativo em teu destino. A primeira tem que ver com o poder de tua consciência, a segunda tem que ver com o poder de tua energia. Há muitos padrões de energia trabalhando no mundo de hoje. Forças surpreendentemente poderosas, porém ainda ocultas, que possuem previsíveis e reais resultados. Por exemplo, se marcas um número telefônico em teu telefone celular e logo pressionas o botão de chamar, a sequência de números será dirigida através de um satélite milhares de milhas de distância até o receptor adequado. Outro telefone vai responder e a energia de tua voz será enviada para trás e para frente, permitindo-te ter uma conversação clara ainda que te encontres a uma grande distância da outra pessoa. Se pressionas um botão no controle remoto, um sinal será enviado até uma caixa no canto de teu quarto e aparecerá a imagem em teu televisor junto com o som e de novo este sinal foi transmitida desde uma fonte distante. Modernos scanners usam energia para criar imagens do corpo. Micro-ondas cozinham comida, sensores criam segurança e o laser remove tumores. A lista de maneiras como o homem tem utilizado e dirigido a energia parece não ter fim. Todos os fenômenos antes citados, e os inumeráveis que não mencionamos, têm um resultado muito significativo, porém isto não está limitado só à ciência, comunicação e ferramentas técnicas. O trabalho energético do universo impacta a cada um de nós de muitas maneiras e a maioria das pessoas jamais conseguem se inteirar, independentemente tenham experiências individuais de êxito ou felicidade. A lei de atração diz que somente podemos atrair o mesmo tipo de energia que estamos transmitindo, está baseada no princípio físico quântico que diz que tudo, incluindo a cada pessoa, possui este poder de atração. De fato, o universo está cheio de vibrações que os cientistas chamam anéis de energia. Esta energia se move dentro, desde em todo o nosso redor literalmente todo o tempo, tomemos conhecimento ou não, cada um de nós forma parte de um vasto intercâmbio e expansão desta força que toma lugar no universo cada dia a cada momento. Nossa energia pessoal se move para fora, desde nosso interior, e se conecta com auras de igual ressonância, determinando tanto o que e a quem atraímos na vida. Cada um de nós somos como uma pequena estação de rádio, constantemente transmitindo sinais acerca de nós mesmos e de nossa vida. As pessoas e situações que combinam com esses sinais são as que entonarão conosco e estarão em nossas vidas. Em realidade, o que chamamos química, seja a nível romântico ou profissional, não é mais do que uma ressonância, são sinais que combinam e vibrações pessoais. Desse modo, se estás atrás do êxito, é muito importante compreender como tua energia é criada, e que é o que estás transmitindo acerca de ti agora mesmo. Tua carta energética. Na era vitoriana, cartas eram usadas para anunciar a chegada de um visitante ou amigo. Cartas de apresentação eram enviadas de antemão para pavimentar o caminho e ajudar alguém novo a integrar-se na sociedade. Isto era um processo formal, no qual deixava saber ao destinatário que aquele que a portava estava muito bem visto. Tua ressonância pessoal mais ou menos faz o mesmo. Muito antes de que tu chegues a experimentar algo em tua vida, tua energia tem enviado mensagem acerca de ti às pessoas com as quais estás interatuando. Te anuncia todo o mundo, revelando essa parte de ti com a qual os outros se sentem relacionados em um inconsciente, mas convincente nível a natureza de tua energia. De modo que se não gostas da sociedade ou circunstâncias que tens atraído até agora, ou se tens dificuldades em alcançar o êxito que buscas, tens que mudar o que pões em tua carta energética. Já que esta frequência é algo que produzes tu mesmo, afortunadamente é algo que podes mudar. Uma vez que encontres que o que é que produz tua ressonância vibratória, podes agir para melhorar tua frequência magnética e mudar tudo o que atrás. Há três grandes maneiras como tua ressonância pessoal é criada. 1. Através de energia emocional, ou seja, as vibrações de teus sentimentos. 2. Através de tua energia cognitiva, ou seja, as vibrações de teus pensamentos. 3. Através de tua energia física, ou seja, as vibrações de teu corpo. Vejamos mais acerca dos dois primeiros métodos da lista. A transmissão emocional. Tua ressonância emocional é a expressão mais poderosa de ti mesmo. Os sentimentos que sentes diariamente transmitem altos e claros sinais acerca de quem és e o que esperas do mundo. Se és um temeroso crônico, por exemplo, então é o que projetas e atrairás somente mais e mais situações que te causarão temor. Se o enfado é o que predomina, estás enviando sinais de que esperas hostilidade, e é exatamente o que conseguirás. Porém, se optas por uma atitude mais tranquila e feliz, transmites a mensagem de que o que esperas é que o mundo seja um lugar cheio de alegria, e tanto tua energia como tuas expectativas atrairão mais disso à tua vida. Se tens sentimentos de paz e segurança cerca de ti mesmo, então estes enviam uma vibração magnética, que atrairão pessoas e experiências que trarão consigo um sentimento de serenidade ainda mais profunda à tua vida. Isto é tua realidade de ressonância, o que envias até o exterior certamente regressará a ti. Teu sentimento predominante energizam a criação de teu destino por virtude de sua poderosa presença em teu coração e em tua mente. Quanto mais carregadas sejam tuas experiências, emocionalmente falando, mais poder gerará. Por esta razão, uma mudança para sentimentos mais positivos é um requerimento básico da lei de atração. É uma verdade energética que a qualidade de tua vida emocional determina o calibre de tua vida em geral. Nisto a lei é estrita, o universo retornará a tua própria alegria, amor e felicidade até ti, do mesmo modo que retornará teus medos, enfados e infelicidades. Porém, de onde vêm as emoções? Qual é a fonte desta poderosa energia na qual te encontras todo o tempo? Atrás de cada experiência emocional há uma fonte estimulante. Seja sentimento de irritação ou amor, miséria ou alegria, depressão ou entusiasmo, chateação ou sabedoria, cada flor ou espinho do sentimento tem uma semente de origem e esta semente é o pensamento. O pensamento é a chave. A segunda maneira em que projetas tua energia até o mundo é através de teu poder cognitivo. Teus pensamentos raras vezes se detêm, de modo que estão constantemente agitando mensagens vibratórias em teu campo energético. E como são também a fonte de tua energia emocional, então são duplamente importantes em tua mudança até o êxito. Pensamentos de confiança atraem sentimentos de esperança, enquanto que pensamentos de incompetência atraem sentimentos de desesperança. O que é que atrairia resultados maravilhosos até ti? Os resultados positivos que buscas só podem vir de emoções de paz e pensamentos positivos. Se és como a maioria das pessoas, o processo de pensar aparecerá um fato que se produz ao acaso e de maneira espontânea, algo que simplesmente experimentas, em vez de decidir. Quizá nunca te tenham ensinado a pensar positivamente, ou quizá a direção que toma a tua mente depende da situação em que te encontres ou das pessoas que estejam contigo. Uma coisa é segura: se percebes que tua vida está querendo algo mais, então o universo está te dizendo que tomes controle de teus pensamentos. A maioria dos pensamentos negativos estão baseados nos seguintes três medos: medo do futuro, medo da rejeição, medo do fracasso. O medo do futuro pode ir de uma simples preocupação de que algo anda mal até uma violenta antecipação de uma catástrofe pessoal, incluindo pensamentos como o que acontecerá se a reunião não sair bem? O que acontecerá se perco este cliente? O que acontecerá se eu ficar doente e morrer? O medo da rejeição vai desde uma gama de preocupações que vão desde ser julgado até o pânico total por ser abandonado. As pessoas que têm esta classe de pensamentos normalmente são autocríticas e às vezes até se depreciam a si mesmos. Pensamentos como "não sou suficientemente bom", "não sou capaz" e "não valho nada" invariavelmente levam a medos como "o que acontecerá se minha esposa me deixa?", "o que acontecerá se me despedem?". Todo temor é tóxico para a energia do êxito, de modo que é inevitável que o medo ao fracasso gere energia da profecia de autossatisfação. Aqueles que se veem a si mesmos como perdedores só podem optar pelo fracasso. Estes pensamentos negativos são teus maiores obstáculos para obter uma felicidade genuína, destroem o otimismo e incrementam a preocupação e frustração, duas vibrações miseráveis que atraem miseráveis resultados. Frequentemente se diz que tua vida se move na direção de teu pensamento dominante, e a razão disto é a energia em teus pensamentos. Meu cliente David vivia sua vida com um extensivo sentido de medo. Estava constantemente preocupado acerca do que as outras pessoas pensavam, julgando-se a si mesmo e assumindo que os outros faziam o mesmo. Ainda que arranjava o suficiente para manter seu trabalho, seus medos lhe impediam avançar. Ele era inteligente e criativo, e normalmente tinha boas ideias, mas nunca tinha confiança de apresentá-las. Depois de 20 anos no mesmo trabalho, descobriu que estava fazendo só o suficiente dinheiro para sobreviver, porém, a menos que fizesse algumas mudanças, nunca ganharia mais que isso. David sabia que tinha que fazer algo. O medo era a sua emoção predominante, e preocupações, rejeições e o que o julgavam eram seus pensamentos primários. Sua energia emocional cognitiva estava constantemente agitando sinais de pessimismo, o que lhe atraía mais do mesmo, mas ainda que estivesse vivendo assim já por algum tempo, estava determinado a não ficar parado neste padrão de vida. Fez uma lista de todas as coisas que lhe preocupavam com uma lista correspondente de opções positivas que mudariam suas emoções, o mesmo que sua energia. Trabalhava persistentemente em deixar ir as velhas preocupações, e conscientemente optava por substituí-las com aprazíveis e confiantes conclusões. Pouco a pouco, David ficou menos temeroso e muito mais relaxado. Começou a sentir emoções positivas que não havia sentido em anos, emoções de paz, esperança e inclusive felicidade. O processo de mudar seus pensamentos para acalmar seus sentimentos tomou algum tempo, porém eventualmente ele pode sentir a mudança de sua energia pessoal. Encheu-se de confiança em si mesmo, ficou mais produtivo e ficou disposto a tomar grandes riscos. Seus chefes começaram a notá-lo. Em 18 meses de aprendizagem acerca da dinâmica da criação de energia, David conseguiu a primeira de muitas promoções. Poucos anos depois, Recebi algumas fotos e uma carta dele. Na carta, o cabeçalho de sua companhia indicava que agora era o vice-presidente, e as fotos que enviou eram de sua recém-adquirida casa de férias na ilha Milton Head, ao sul de Carolina. Em menos de 4 anos reverteu totalmente décadas de estancamento energético. E pelo trabalho que foi capaz de fazer para mudar a ressonância de seus próprios pensamentos e emoções, finalmente pôde lograr o estilo de vida que profundamente havia desejado por muito tempo. Pensamento, emoções e energia, para ti. Qualquer que seja a situação de tua vida, não tens por que seguir preso nos velhos padrões. É tempo de compreender tua própria conexão de pensamento, emoções, energia. Isto é o que chamo de equação PEE. A equação PEE representa como o primeiro nível de tua energia é criado, e esta é a fórmula, pensamentos, mais emoções, é igual a energia. O poder de teus pensamentos mais dominantes mais a força de tuas emoções mais frequentes e intensas é igual à ressonância do campo de tua energia pessoal. Esta é a vibração pulsante que transmite teu sinal individual e que determina tudo o que atrás a tua vida. Se estás insatisfeito com o que tens feito, seja pessoal ou profissionalmente, tens que trabalhar em mudar tua energia. E como os estudantes de matemática básica sabem, não podes mudar a segunda parte da equação sem mudar também a primeira parte. Assim como não podes somar 2 mais 2 e obter algo diferente de 4, simplesmente não podes somar pensamentos negativos e emoções negativas e obter algo que não seja a energia negativa, e eventualmente, resultados negativos. Diário do êxito. Para poder abordar este aspecto da criação de teu destino, toma nota de teus padrões de pensamentos em teu diário. Se teu diário é muito grande para carregá-lo todo o tempo, então carrega uma pequena caderneta contigo. À medida que descubras as ideias mais comuns que experimentas, encontrarás que tendes a pensar acerca do mesmo uma e outra vez, repetindo as mesmas conclusões acerca delas. Depois que tenhas escrito o que é que ocupa tua mente, descreve as emoções que isto cria. Se encontras que o que predomina é a energia negativa de teus pensamentos e emoções, então cria a intenção de, ao menos, deixá-las ir. Quando te pegares pensando algo negativo, só afirma: escolho deixar ir o juízo e preocupação. Em vez disto, opto pela confiança. Quando sintas uma emoção não prazerosa, para por um momento para investigar em que aqui estavas pensando justo antes de que tivesses esse sentimento. Logo vê novamente a fonte do problema liberando os pensamentos. Também podes reduzir o poder do sentimento através de movimento físico, tomando algumas respirações profundas, relaxando os músculos, e afirmando: deixo ir, deixo ir, deixo ir. Se podes, trata de alterar teus pensamentos negativos com conclusões mais otimistas, porém ao menos escolha deixá-los ir. É extremamente importante estar atento às frequências energéticas que envias cada dia. Em vez de responder inconscientemente, transmitindo a energia cognitiva e emocional que não queres que te represente no mundo energético, tens que estar muito atento de tuas opções em pensamentos e sentimentos. Pode parecer difícil ao início, porém é crucial na projeção de energia de êxito. É muito fortificante saber que é tu mesmo quem envias ondas de informação que te definem no mundo, e determinam que o que obtens de regresso. Estas vibrações de energia têm o poder de mudar cada momento. Transformando somente um pensamento negativo predominante, farás uma mudança significativa em tua energia, e à medida que continues com estas mudanças, tudo ao teu redor começará a mudar, incluindo as coisas que queres que cheguem à tua vida. Afirmações para conseguir um magnetismo dinâmico. Energizo minha vida com positivos pensamentos e emoções pacíficas a cada momento, essa é a minha opção. Escolho agora uma atitude otimista acerca de mim mesmo, minha vida e meu futuro. Me faço mais e mais consciente do tipo de energia que crio a cada dia. Escolho energia positiva em tudo o que penso e faço. Através de minha própria energia, tenho o poder de fazer minha vida melhor em tudo. Sei que quando escolho criar pensamentos e emoções mais saudáveis e felizes, atrairei resultados ainda mais gratos. Sei que tenho todos os recursos e talentos que necessito para atrair o que desejo. 2.